Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, feliz 2013. O disco do dia hoje traz o primeiro programa de uma série de quatro, Fato Excepcional, dedicados ao lançamento de Arlindo Cruz, o disco Batuques do Meu Lugar, gravado ao vivo no Terreirão do Samba, no Rio de Janeiro, em junho de 2012. Um lançamento de Arlindo Cruz é sempre um momento importante para a nossa música e para o samba em particular. Por isso, dedicamos os primeiros quatro programas de 2013 ao Arlindo e seu novo disco. Abrimos com a primeira faixa do disco, a faixa título, Batuques do Meu Lugar, de Arlindo Cruz e Rogê. Sabumba e sanfona, toquei lá no Ceará. Coco e catira, dancei lá em Mossoró. Fandangos, caboclinhos, no Pará, o carimbó. Bata no baticundo, eu um bigado e boi bumbá. Abençoa na Bahia, com axé do afoxé. Rojão, maculelê, samba de roda e candomblé. Me embalei no xote, chachado no sertão. No reggae sanfonado que vem lá do Maranhão. Sereste em BH, quilombo siriri. Chamamé, catopé, cacuia, cacubi. Mil coisas eu vivi, igual o samba eu nunca vi. Arlindo Cruz reuniu no Terreirão do Samba grandes músicos, como Paulinho Bonfim na bateria, nas percussões Azeitona, Marechal, Marcos Esguleba, Marcelinho Moreira, Tico, GG, Márcio Almeida e Márcio Vanderlei nos cavacos, Julinho Santos no violão, Chocolate nos teclados, nos sopros Dirceu Leite e Marlon Sete, todos sob a batuta do maestro Ivan Paulo. Eles produziram esse som redondo e swingado que vocês estão ouvindo. Confira na faixa O Bem, de Arlindo Cruz e Délcio Luz. O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. De armadilhas e pecados, armado e tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado e deusado, quem é traidor. E o bem é pra acabar com o desamor. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e lua, mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém, e vê que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Quando faz só o bem, quando só faz o bem. O disco traz uma seleção musical que passeia por momentos fortes do repertório de Arlindo. Mas não só, são músicas marcantes do samba atual. O artista não veio só ao Terreirão do Samba. Ele trouxe uma constelação de convidados, parceiros como Zeca Pagodinho, que divide com ele e o coro o pupurri com as músicas Meu Poeta, de Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Júnior Dom, Ainda é Tempo para Ser Feliz, de Arlindo Cruz, Sombra e Sombrinha, e Termina Aqui, de Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Ratinho. Meu poeta, por favor, faça um samba de amor. Samba com cheiro de flor, acho que ela vai gostar. Mas se ela não cantar, outra vai ficar feliz. Coração é terra fértil, novo amor cria raiz. Surfe já dores por ela, mas o samba me conforta. Se ela me fecha a janela, outra que abre a porta. Vem pros meus braços. Esse pranto pra bem longe de nós dois. Não deixe nada pra depois. É a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver. Vem pro meu braço, meu bem, vem, vem. Vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto. Leva esse pranto pra bem longe meu amor, se fosse assim. Vem, assim, bem calmo e mais sereno. Mais sereno, não. Seria bem melhor pra mim. Um sorriso mais ameno. Nosso amor está pequeno. Vamos com a gente, por favor. Cada vez mais dispersivo. O ciúme é o veneno. Não se encontra delitivo. O disco do dia de hoje apresenta o álbum Batuques do Meu Lugar, de Arlindo Cruz, gravado ao vivo no Terreirão do Samba, em junho de 2012. Um lançamento da multinacional Sony Music, que pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.